que o passado judiou da minha trajetória. Pancada que não te derruba, só te fortalece a história pra memória. Eu tive muito medo, mas eu resolvi abraçar minha coragem. Provar de cada sonho, já que eu tô nessa vida de passagem. Eu me levanto todo dia e saio pra cantar. Eu vou pra luta mesmo sem saber se eu vou ganhar. O desafio pra mim agora é interessante. Tô com mais vontade de vencer do que eu tinha antes. História, olha eu aqui fazendo história. Sonho tem endereço, pra vencer na vida é caro, eu já paguei o preço. História, olha eu aqui fazendo história. O final sempre é o recomeço, meu sonho tem endereço, pra vencer na vida é caro, eu já paguei o preço. E paguei caro demais. Saio pra cantar, eu vou pra luta mesmo sem saber se eu vou ganhar. O desafio pra mim agora é interessante. Tô com mais vontade de vencer do que eu tinha antes. História, olha eu aqui fazendo história. O final sempre é o recomeço, meu sonho tem endereço. Pra vencer na vida é caro, eu já paguei o preço. Paguei caro demais.